Chegou em nossa região a loja Texel Mania. Temos celulares, películas, brinquedos, eletrônicos e mochilas. Na Texel temos essência de narguile, copos, caixas de som e infinidades para melhor atender os nossos amigos clientes. Venha conhecer a Texel Mania. Endereço: Rua Alcides José de Machado, linha do Porterito, número 33. Texel Mania é assistência técnica, serviço com garantia. Whats contato 67991583773. 6:59. A Tecmac conta com técnicos treinados para serviços e assistência técnica em lavadoras e lava e seca das mais variadas marcas. Consul, Brastemp, Electrolux, Samsung e LG, além de instalação e manutenção em aparelhos de ar-condicionado. Saiba que qualquer um desses aparelhos podem causar danos se não estiver trabalhando como deveria. Então, o que está esperando? Ligue e agende uma visita. WhatsApp 996-639670. Jardim Carisma. Pra você sorrir e se divertir com a gente. Joãozinho estava na escola, coçando a cabeça e a professora pergunta: aí, o que foi, Joãozinho? E ele responde: ah, professora, é piolho morto. Daí a professora responde: ai, mas se o piolho tá morto, ele não pode fazer nada. Joãozinho responde: ah, professora, é porque tá chegando mais piolho pro velório. Você ouviu? Rapidinhas do dia. O puro cúmulo da perda de tempo. Mais música pra você. Rádio Gideões do Canaã. O sucesso está de volta. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, estralando o pescoço e deixando a preguiça de lado pra ficar com você neste fim de semana aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje nós vamos de reprise do quadro do Dr. Vasco Caparra, o médico da família brasileira em seu consultório radiofônico. E ainda nessa pegada de saúde, vamos abordar hoje ainda um tema polêmico. Existe lado certo para se dormir na cama ou na rede? A resposta para isso ainda hoje. Além, é claro, do melhor da música, dos pedidos do povo e da sua mensagem, da sua participação pelo nosso Bodega Zap Véio de Guerra. Mr. Abraham, qual é nosso número? DDD 89 999927022. Valeuzaço! E aquilo que eu sempre digo, estou careca de dizer, estou com alopécia de falar. Não seja um ouvinte silencioso. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Em 2011, durante um confronto da semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Barcelona e Real Madrid, um invasor de campo chamado Jimmy Jump correu para o gramado vestindo uma camisa escrita Qatar 2022. Isso foi depois do Qatar ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo FIFA daquele ano 2022, alguns meses antes, em dezembro de 2010. A alguns metros do invasor estava ninguém menos que Lionel Messi, que nem fazia ideia que, olhando para a camisa do maluco, estaria olhando para o ano da maior conquista de sua carreira, o tricampeonato da Argentina. Moral da história, se isso significasse alguma coisa, eu teria que ter recebido um Pix de R$2.504 depois de ter visto um carro com placa IAN IAN 2504 alguns meses atrás. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação, já vai papocando mensagem aí no nosso Bodega Zap. Se você ainda não tem adicionado, adicione, mande mensagem, mande áudio pra gente até 30 segundos pra gente colocar sua mensagem, seu pedido aqui no ar pra todo o Brasil. Nosso zap é o DDD 89999927022. Começando a nossa parte musical, rendendo uma homenagem aos radialistas de todo o Brasil, nos quais também eu me incluo, porque dia 7 foi o dia do radialista e nós vamos tocar este clássico, Pepe Moreno e o Locutor. Depois eu trago Manda Calypso, Senhorita, versão de estúdio, versão raríssima, sim, a gente trouxe aqui, a gente vai trazer aqui ainda com exclusividade pra você. E fechando a sequência, Magníficos Coisa e Tal, três carimbadas, começando muito bem o nosso programa, e você já sabe proceder, eu não vou precisar ficar nem repetindo. Aumenta o som e vem com a gente, já que eu volto. Marcando presença aí, especial pra todos os locutores aí, ó, da cidade de São Paulo. Vai! Dá bom dia pro locutor, dá bom dia pro locutor, ela acorda bem cedinho. Dá bom dia pro locutor, ela acorda bem cedinho. O locutor! Bodega! O meu pobre coração, o dia inteiro ela fica na vizinha, e chega em casa já não dá mais atenção. Quer saber que acontece com os artistas? Compra jornais e revistas para ter informação. Se não bastasse, para envenenar o nosso amor, ela acorda bem cedinho pra dar bom dia pro louco. Dá bom dia pro louco, dá bom dia pro louco. Dá bom dia pro louco, dá bom dia pro louco, ela acorda bem cedinho. Louco, pô! Tá legal, galera? Risca a faca! Ao vivo! Essa mulher tá querendo me ver louco. É um sufoco, o meu pobre coração, o dia